rádio no limite, acesa igual dinamite. No inferno explode a crise, no muro cu de rifle. Assiste olho na mira, telescópica esperando aviso, pra deixar viva a mulher de bandido. Destruição, seguro, morto, dor, muita fumaça, cadeia dominada. Esquartejar a calma, 213, foge pela corda de roupa pra não sentar na vassoura, até sair pela boca. Na mente descontrole, Maria louca. O diretor quer negociar, tacão pedra. Mostra a rola 200 padres num flat pra 40 é homicídio. Imagina quem cobra honra com a faca. No cubículo, explosão é lacrimogênio. Escureceu tudo, mal enxergo, mas se pá, tô vendo os escudos. Fodeu, é o choque, vem retaliação perversa. O cachorrinho de corda do burguês faz a festa. Rescaldo, motim dominado, controle, volta pro estado. Agora é ser espancado pelado até cair desmaiado. Coração de santo, sai daqui petrificado. Com mais dó de rato morto que refém mutilado. Um plano de crime por centésimo, idético sem remédio. Preso extorquendo prego à noite, surra de cano de ferro. Vou dividir com a sociedade tudo que aprendi. Boy, cuzão, não vai dormir quando eu sair daqui. Contagem regressiva pra bomba explodir. Tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair. Aqui é o Hot Valley que criaram dando soco. O monstro pronto pra voar no seu pescoço. Contagem regressiva pra bomba explodir. Tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair. Aqui é o Hot Valley que criaram dando soco. O monstro pronto pra voar no seu pescoço. O diabo der mancada, dança na boca da garrafa. De fio dental e sobrancelha raspada. Pega o celular, truta, liga pra sua mina. Fuma um beck e um cigarro. Tem crack e cocaína, um lock cai na armadilha. Contrai uma pá de dívida, depois um funcionário. Catagoma da família, se não morre é seguro. Às vezes é pior, mata o inimigo e o laranja. Seguro B.O., quem não sai na Highlander não tem apetite. Entra pra cumprir o ano e tira 20. Tosse, tosse, diagnóstico, tuberculose, implorando pra ir pro PS. Outro peso morre, animal que come papita ou uíscas. Se vê nossa comida, vomita, mija em cima. O maquinário do judiciário tem ferrugem na engrenagem. Bolorado, corrompido, sem vontade. Meu processo anda menos que um por hora. Pena cumprida, vara não cola, eu nunca vou embora. Tô no pique de enforcar meu advogado. Veio o cuzão com a língua pra fora, olho resbugalhado até o juiz, quadro importante. Com objeto cortante, mostrar que eu sou mais que um papel empoeirando na estante. Aqui é o Rottweiler que criaram dando soco. Que se fugir da coleira, voa no teu pescoço. Contagem regressiva pra bomba explodir. Tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair. Aqui é o Rottweiler que criaram dando soco. O monstro pronto pra voar no seu pescoço. Contagem regressiva pra bomba explodir. Tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair. Aqui é o Rottweiler que criaram dando soco. O monstro pronto pra voar no seu pescoço. Chegou a carta de um parceiro que trombou a liberdade. Diz que livre não é sinônimo de felicidade. Que quando acaba a euforia vem um soco do Maguila. Com ficha na polícia, game over na alegria. Não adianta catar fila com mil na firma. Limpa um cu com a sua ficha na hora da entrevista. Cansou de olhar a placa em velho no centro. Preferiu mandar foto de vítima em cativeiro. Aliás, toda carta tem o mesmo conteúdo. Quem sai em um mês volta a ser outro número. No caso do réu primário, de trágico é hilário. Usuário na cela de quem tem 30 assassinato. Vi novato entrando aqui, nem falando na gíria. Na rua matando gambé e dando catarrada em cima. Na vida é só carbonizar o pilantra do morro. Pra ter o que o seu pai nunca teve no bolso, não quis ver. O velho com madeirite na cabeça, invadindo área de manancial em volta da represa. Mato pro meu filho e pro colégio pago. Jogar na escolinha do craque do passado. Minha mulher não vai pra mãe porque não tem aluguel. Dou pra ela um teco do céu roubado do grupo Shell. Um dia eu vou mostrar no saguão do seu prédio quantas miligramas de ódio a grade injetou no meu cérebro. Contagem regressiva pra bomba explodir. Tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair. Aqui é o Rottweiler que criaram dando soco. O monstro pronto pra voar no seu pescoço. Contagem regressiva pra bomba explodir. Tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair. Aqui é o Rottweiler que criaram dando soco. O monstro pronto pra voar no seu pescoço. Contagem regressiva pra bomba explodir. Tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair. Aqui é o Rottweiler que criaram dando soco. O monstro pronto pra voar no seu pescoço. Contagem regressiva pra bomba explodir. Tic-tac, tic-tac, um dia eu vou sair.